Depois de ter feito todas essas músicas, depois de ter pensado em tudo, depois de ter calculado, rimado, procurado respostas sobre quem eu sou e o que essas músicas têm a ver comigo, cheguei a uma resposta bem simples. Essas músicas nem são minhas. Eu posso ter cantado elas, posso ter até escrevido elas no papel, mas elas não são minhas. Não foi a minha mente que criou isso. Foi alguma coisa maior. Algo que eu não posso ver. Mas andou pra cá. Passei uma noite em claro fazendo as primeiras 19 músicas. E o resto, ele me mandou de tarde. A saga acabou nessa 28ª música, ou 29ª, ninguém sabe o que pode se tornar depois de todo esse tempo criando as músicas. Eu acho que Eu acho que eu me tornei uma pessoa diferente depois que eu fiz essas músicas. Parece que eu tô curtindo mais ser um humano, ficar aqui na Terra. Essa é a música bônus. Só quem realmente sabe o que está fazendo consegue ela. Aproveite.